stăm-s avânti, să-i-n temor marșar. Pe la cruz de Cristo, cu ardor luptar, Cristo nosso mestre, i-au batalion. No calor da guerra, ergue o seu pendão. Ó cristãos avante, marchar, marchar, marchar. Pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó cristãos avante, contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz. Nunca o inimigo prevalecerá, com as hostes santas Cristo vencerá. Ó cristãos avante, marchar, marchar, marchar, pela cruz.